A Cauã vive cantando durante o tempo de verão, no silêncio das tardes agourando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Ai, a Cauã, teu canto é penoso e faz medo. Te cala, Cauã, que é pra chuva volta cedo. Que é pra chuva volta cedo. Toda noite no sertão canta João corta pão. A coruja mãe da lua, a peitique o bacurau, a peitique o bacurau. Na alegria do inverno canta sapo dia e inverno, mas na tristeza da seca só se ouve o acauã, só se ouve o acauã. Só se ouve o acauã, acauã.